你好。 Salvador, Sun 3-1, 5-5 no 62, é para pushback e acionamento, aguardando autorização. Sun 3-1, 5-5, inicia enquanto copia? Afirmativo, inicia, aguardando a parte de Sun 3-1, 5-5. Autorizado por estacionamento, Sun 3-1, 5-5, para Guarulhos, autorizado. Via Open Luna 0, até Taubaté. Nível 320, decolagem da pista no zero, curva direita da Elley da Mortiva. 5514120.8. Copiado 320, Ampers Low 10 até Taubaté, decola da 10, da Elley da Mortiva, primeira curva direita, 5514. O controle 1208, 3155. Correto, chama pro táxi. Chama lá, 3155, perdão. Boa tarde, boa noite, código 4-1-1-8, boa tarde, formação papá, a guarda cobra prepara a árvore, leva. Sané 6321, chamo Centro Recife, 1288, alterna 135, decimal 3. Recife 288, 353-6321. Afirmativo aos 48, frequência livre, Lima, Lima Alto. Charles Zulu vai passar a posição parede. Batão Juliette, Charles Zulu, ciente, reposta rotatória. Passaremos. Azul 2791. Penal, pista vista. 2791, chama a torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, obrigado. Astor 2-0, dessa via para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado e LS X-Ray, reporte estabilizado. Salvador, azul 2791 no final, qual a pista vista? 2791, continua a aproximação, pista 10. Vento 1,40 graus, 08 nós. Tudo autorizado. Autorizado, 2791. Puca, Jama, Zipa. 1-966, contato radar, submantenho 370 via saída Puca. 370 saída via Puca, agora 966. Charles Zulu vai passar a rotatória. 7 Charles Zulu, chama a torre 1-1-8-9-5. 1895, boa tarde. E Salvador, esse é o Papatango Juliette Charles Zulu. Charles Zulu, ingresso final no 7 livre, reporte sobre a RIMA. Ok, vai ingressar, vai reportar sobre a RIMA. Controle Salvador, voo 1966, teria com quadra na voz de banda presente? Voo 1966, aguarde. Para o táxi, setor 3155 com 210215 a bordo, 3:50 Galeão. Chama 0 no 3, via chegada Ponte. No ideal, 4000 via, 24 ou 209 na Ponte. Preço autorizado, parte Índia, até a ponte espera com a torre, 1895, Santos, 3155, boa noite. Alisoro. Pouso autorizado. Vamos aqui na final da 17, tem centenas de urubu, tá? Aqui a 4 milhas da 17. Entendi. Autorizado direto Campina Grande. Dá presente em Campina Grande, Golo 966, obrigado. Abatango Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, adiante. Abatango Oscar Golf Kilo. Você mantém 100, chama o Centro Recife para informação e alerta. 125.45 alterna 128.8. 125.45 alterna 288, é isso? Erro. 125.288, Oscar Golf Kilo, boa tarde, querido. 91, livrou a direita. Azul 2791 na Alfa Kilo, parte 3, atenta ao sinalizador. Gente, Alfa Kilo vai ficar atento, parte 3. Azul 4118, para com fins autorizado via Abertura 21, nível 360. Decolagem da pista no zero, curva à direita, árvore elefa. 5542, controle 120.8. Correto, chama pronto. Esse é o seu localizador, o pastor do Zé, está estabilizado. Pastor 20, chama torre 18.95. 18.95, pastor do Zé. Salvador, boa tarde, foi 3155, aproximando o ponto de espera da 10, pronto. Eu tenho ponto de espera, aguarde instruções, 3155. 3155, vai manter o ponto de espera da 10. O pastor do zero está na final, bastante travado, visual para a pista, hoje, Salvador. Pastor do zero, pouso autorizado, pista 10. 140 graus, 0612 nós. Dito pouso, 120. Jete Ali Zulu, no solo ao 55, táxi livre ao estacionar para oficializar. Entrado, boa tarde. Oceania 3112, chama Mota 12, autorizado, chama táxi. Autorizado, 6-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- tarde, muito obrigado. Noite, eu totalmente pronto, iniciante imediato. Autorizado, chama táxi. Força Aérea 2804, aciona a identificação. Aérea 2804, contato radar, 55 milhas, tudo oeste, Salvador, voa Conde, mantendo 150. Ali mantém o TAN 3155. Ali mantém o TAN 3155. Pastor 20 aos 58, parte militar, autoridades, confirma? Parte militar. A esquerda livre ao estacionar frequência livre. Na 6327 para o táxi, 107 PLB, 2 horas e 50, alterna Salvador. 6327, livre táxi até o través do portão 612. Livre táxi até o través do portão 612, confirma? Afirmo, mantenha a posição no através do 612 aguardando as instruções. 6327. Salvador, gol 1090, estamos na posição de número 4, é, cópia para Confins. Confins, a saída seria Árvore Elétrica, gol 1097. Contato gol 4198, 93, 3 horas de aliança. Piei 93, 3 horas de Galeão, confere. Direita, viente até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, estou 1895, ajuste padrão, bom voo. Direita padrão, obrigado, 4187. 3327, Delta Neve, libertar-se até o ponto de espera da 10, Patiuna Índia. Ponto de espera, estou 1895, ajuste padrão, segue em Embraer da Azul como número 2, boa viagem. Quero cortada, pode repetir para 3327. Passagem para a gente ver cortada para o 6327. Afirma 327, livre táxi até o ponto de espera da 10 no ponto de espera chama a torre 11895, ajuste padrão. Sente muito mesmo ajuste, é autorizado até o ponto de espera da 10 lá de 2467. Confirmando o gol 1097, uma cópia? Bajante, colega aí, se não fosse, 13, ajuste. Salvador, gol 1097. Nós estamos com a informação Papá, copiamos Confins. 1097 para Confins, autorizado via Peslu 21. Nível 360, decolagem da pista 10, curva direita, árvore eleva. Transponder 5546, controle opera 1020.8. CNH 1093, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, autorizado, chama estabilizado, 809. Bom, estabilizado, 4000, controle para então, 1028, a nossa posição de parada é a número 4. Correto, 1097, chama pronto para o estacionamento. Ok, chama ali. Salvador, boa tarde, Oxanel 6355. Prossiga, boa tarde, 6355. Que autorização para Guarulhos, nossa escuta? Para Guarulhos autorizado, via Pêndulo 1-0 até Taubaté, nível 360. Decolagem da pista 1-0, curva à direita, apoio. Dael Leda Motiva. Aciona 5544, controle 120, decimal 8. E 360 para Guarulhos, via Pêndulo 1-0 até Taubaté. Curva direita, pista 10, da Elleda Motiva, 5544208. Correto, 6355, chama pronto, remoto no quadro. Afirmativo. Ao 03, 1208. 208. 1-8 azul, possibilidade de elefa ou... Contato radar, sobre mantenho 360. Após 2 mil pés, sou autorizada para o de elefa. Ok, 2 mil elefa, obrigado. É 327, 150 com 62, está livre. Livre decolagem, pista 1-0, GM-17. Torgo 1097, posição 4, por tiver que chamar táxi. 327 ao 061208. 208, minha 327. Controle soma 08, né? 6327 da EL Coral. Boa tarde. Que é 327, contato radar, submantenho 240 via saída da EL. Saída da EL via janela 6327. Quanto possível, Prod, Coral ou Ilhéus? Nível 1-60, coordenado, gentileza. É 6327. Suba restrito até o nível 140, voa Coral. Restrito ao 140, aceita até como final e voa Coral. Janela 6327. 627, então nível final 140, na proa de Coral. 40, Coral, sim, janela 627. estabilizado, azul 2789. 2789, chama a torre 1-1-895. 895, obrigado. Centro 3155, chama o centro Recife, 1-251, alterna 1-3325. Ok, Recife, 1-251-3325. Obrigado, senhora. Uma boa semana a todos. Torre Salvador, azul 2789, boa. O azul, continua a aproximação, ajuste M13, 130 graus, 049, pouso autorizado. Nível de pouso, 2789. Salvador 1097, para o táxi, 163 da Rosa, economia de 6 horas e 15 minutos, confirma em Guarulhos. Confirma, Pelbê. Economia C. Livre táxi até a ponta de espera da 10, que bate direita via Índia, ponta de espera torre 1895, ajuste padrão, bom voo, 1097. Autorizado, o táxi via Índia, ponta de espera 1895, obrigado e bom trabalho. Azul 4118, chama o centro Recife, 1-288, alterna 1-353. 288-353, obrigado. Azul 6918. É, escuta a postilha. 6918, desça para 2 mil pés, ajusta no 013 para o EDTAP, 46 para a chegada. Está autorizado o ILS X-Ray, reporte estabilizado. EDTAP 2013, está autorizado o X-Ray da 10, chamará estabilizado o azul 6918. Salvador, uma boa tarde, 1097, vamos para o 1097, a linha mantém o pista 10, após o passo do ATR, na curta final. Após o ATR, a linha mantém 4, boa tarde, informação papá confere para Petrolina autorizado via pista 120, nível 340, decolagem da pista no 0, curva à esquerda, Momo, Cogbo, Nenim, 5557, transponder, controle 120, decimal 8. 097, pista livre, 120 graus, 08, decolagem autorizada. Autorizado decolagem da 10, 10. Como o próximo transformer simplesmente, com o transmissão 2018, 3 no 4. Correto, chama pronto, portão 1063 no 4. Certo, azul 2789, Alfa Quilo, parte 3, atenta ao sinalizador. Alfa Quilo, parte 3, atenta ao sinalizador, 2789. 7 aos 13, 1208, por favor. 12085 ou 208, confira. 12080. 80, obrigado. Controle, gol 1097, boa tarde. Uno 097, contato radar, submantenho 360, saída Arbor. 360, permissão Arbor, elefa, gol 1097. Azul 4198. X-ray da 1-0 estabilizou, azul 69 no 8. 69 no 8, torre 1 no 8, 95. 1895, TJ, azul 4, o 69 no 8. Juliette November Whiskey na Aerostar para Sierra November Mike Charlie autorizado via rota do plano, decolagem da pista no 7, curva esquerda, Momo DCT. Momo, Cogibo, DCT, após segue conforme rota. Aciona no transponder 5536, controle opera 120, decimal 8. Decolagem na pista no 7, nível 300 autorizado. É pro Juliette November Luiz, confirma o PLB. Meio do Jabão, chama a torre, 1895, para acionamento e decolagem, ajuste padrão, bom voo. Amador, boa tarde, 132, 97. Central, Stan 3217, aguarda a cópia, prepara a Arbor Elefa. É, confiança, saída. Arbor Elefa. Arbor Elefa, Stan 3217. Sena 6327, passa a posição coral, serviço radar encerrado, chama o controle Lealza no 201. Lealza 201, 6327, boa. Tráfego Guarulhos 620, informação para autorização ET. No 620, para Recife, autorizado via rota do plano, nível 370. Decolagem da pista no 0, curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju. 5571, 120, décima 8. 88, alterna 135, décima 3. 288, 353, boa tarde. Puca, Jamo, Caju, 5571, 208. O nome é 20. Correto, chama pronto, portão 5. Será. Solo Salvador, muito boa tarde, Jesus 69, 18, está ingressando na Alfa. Boa tarde, Jesus 69, 18, Alfa, chamante da Juliette. Alfa, da Juliette, chamarão, Jesus 69, 18. 231, a gente tem informação para a Fábio Tranchete. Pelo 2231, aciona a identificação. Previsto a chegada a Mares, reporta no ideal de descida. Está no ponto ideal de descida, informa que não vai ser possível a Mares devido à informação. Solicita manter a proa 080. Autorizada a proa 080, passarei os 2231. 2231. Ponto 206, desça restrito nível de voo 180, informa o tráfego sua posição de 9 horas ou 5 milhas. Como é isso, mantendo o 170? 80. Boa, 2231, tá no ponto ideal. 2231, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. 4 mil e 14, 2231. Ok, o nível solicitado é o 340? Pode ser o 34. A saída é da El Leda Motiva, eu não tinha a sua rota ainda, ok? Ok, da El Leda Motiva. Tá pronto, cópia? Para confins autorizado, via Perzulu no 0, Bubá, via Perzulu no 6, Bosmo DCT. Nível 340. Decolagem da pista no 0, curva à direita, da El Leda Motiva. 5563, controle 120, décima 8. Estabilizado conforme a Perzulu no 10, o base da Perzulu no 6, Bosmo DCT. 2340, decola 10, curva à direita, da El Leda Motiva, para a ponte 563, controle 208. 3217. Correto, chama pronto, portão 1, 3217. Bora. Mais ou 6998, ingresso de leste, portão 3. De leste 3, obrigado, 6998. Quatro, 206. Ainda é negativo, o tráfego informado ainda mantém 170. O 4206 está autorizado, descida 050, nível. Paulo 097. Alagou 1620, ponte 5 para pushback Panamá. Ponte 5, autorizado, chama ataque do 1620. 620. Azul 4206, voa Duna, desça para 3.000 pés, ajustando a 04. Duna 3.000, a 04, tá certo. Sim, chamou dois. Autorizado, até interseção, 1014, o ajuste agora. Chamo para ingresso no 7. Pushback 3217, aguarda para o push na posição 0. Roger, 3217. Saria do 2231, não confirme a sua velocidade. 250. 2231, número 2, reduz a velocidade para 2109. Ok, reduzindo 210, 2230, passaredo. Forma visual para a nave da Azul à nossa frente, 3.000 pés abaixo. Vamos no 73 agora. 7620, confirme somente alternado e autonomia. Autorizado o táxi, à direita Índia, ponto de espera da pista no 0, chama a torre, 1118 decimal 95. Quem legal no 0 no 4. 3 horas Maciel, no ponto de espera 1895. Confirma a autonomia alternativa, por gentileza, bom no 620. Acabou de informar, 3 horas Maciel. Está fora do solo, Guardião 07. Guardião fora do solo, 29, confirma apenas o comandante, o PLB? 02, Roan. Seguinte, Guardião, prossegue com o controle 1208. 1208. Sucera 2804, 4 milhas para Conjo. Serviço radar encerrado, mantenha nível de voo no 50. Chame o controle Aracaju, frequência no 20.3. Mantenha o voo no 50. Controle, muito boa tarde ao Guardião 07. Sucera 2804, controle Aracaju, 20.3. Guardião 07, mantenha condições visuais, 500 pés no litoral sul, é posse visual Condina. Sucera visual 7. Alô, Bono 169, informação Papá, remota 12, solicito autorização a Guarulhos. Sente agora a cópia. Sente ou não? Bono 69. Passaria do 2231, desça para 3 mil pés. Descendo 3 mil, passaria 2231. Novembro Whisky, autorizado ingresso, reporte a linha de pronto no 7. Chamado, pushback pro 3217, tá? Tá, 3217, 301, no chama ataque. Autorizado, chama ataque, obrigado, 3217. No 620, aos 32, 1208. 208. Controle com 620. Suba 620, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, saída PUCA. PUCA 370, 20. Estabilizado 4206. Azul 4206, chame a torre no 8, decimal 95. Esse 895, 4206. Decola pista no zero, primeira curva à direita. Perfil de saída da EL, após voo a Leda. Posso posição Motiva, Mike Oscar Tango, Victor Alfa. Transponder 5003, controle 1208. Guarulhos, autorizado nível 360, decola 190, curva à direita. Da EL, Leda, Motiva. Intercepta para o Zulu 10. 5003 e 1208. Voo no 169, a posição correta é no Pátio 3. Chat 2, Lima, Pátio 3. Chama para acionamento. Gente, não, não é não. Pouso autorizado, pista 10, 170 graus, 629. Autorizado, pouso 4206. Pode dar 07, link frequência da coordenação. Padião 07. Padião 07, faz utilizado de na frequência para coordenação. O gol 620 pode voar, Aracaju? Ativa o gol 620. Pode voar? O 620 mantém a saída. Mantém. Dois, dois, três, um, estabilizou. Alfaredo, 2231, chame a torre, 118, decimal, 95. 295, obrigado, até já. Salvador, passarelo 2231, estabilizado, localizador. Passarelo, continue a aproximação, pista 10, aguarde a autorização de pouso. Você escuta? Primeira nave chamou para o push, chama 6314. Autorizado push, chama ataque. Se decolar, mantém pro até 3.000 pés e só então iniciar a curva da MOMO. Tá livre, 120 graus, 08 nós. Dois zero meia, os três meia, direito no 2-1-1. 2-1-1, 4-0-6. Salve, Salvador. Boa tarde, Azul 4-2-0-6. Azul 4-2-0-6, boa tarde. Autorizado o táxi Alfa, aguarda antes da Juliette. Alfa, Juliette, 317, que é o BD 178, alterna Guarulhos, autonomia de 327, pronto para o táxi. Autorizado o táxi à direita, Índia, ponto de parada pista no 0, chama a torre, 1118, decimal 95. Quem negar o no 0-4, um bom voo. Índia, 1295, ou no 0-4, tá 3217, boa. Tan 3190, assina identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, Senegal no 0-1-4. 0-0-0, Tan 3190, 2-5-0. O push no 1-0. Ativa Tan, se escuta. November Whisky. Papá Romeu, Juliette, November Whisky, assina transponder 5536, suba para nível de voo 300, mantenha a prova até 2.000 pés, após 2.000 pés prossiga na saída. 5536 do voo. Salvador, tá 3190, poderia voar para ali, tá? Mantenha a chegada, tá 3190. Até a chegada, 3190. Salvador, boa tarde, 3217, ponto de cara da 1-0. 317, a linha mantém após o tráfego na curta. Após o tráfego na curta, a linha mantém 1-0, 3217. Voo 620, chama o centro Recife, frequência no 25, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. 2585. Go 1869, descending to 2006, QNH104. Clear final ILS, pod service localized. Clear to 2000 feet and clear ILS approach runway 10, go 1869. Jet November East, suba sem restrições para nível de voo 300, vou direto ao código. Tá, direto ao código, vou acendendo para 300. Passarei aos 40, direito no 211. 211, passarei. Paulo Salvador, boa tarde, passarei do 2231, Librou. Passarei do 2231, motorista do táxi Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Na Alfa, antes da Juliette, livre táxi do 2231. Para o táxi Oceaner. Posição 6314, tem 3 horas de autonomia, Salvador é o nosso São Fernando, 159 a bordo. 159, autorizado o táxi, contorno o pátio 1, após Índia, ponto espera da pista no 0, chama a torre, 118 decimal 95, QNH 1094, fechando 6314. 614, táxi para o pátio 1, até o ponto de espera da 18, da 10, chama a torre 289. Seria a posição para 6355? Na 6355, estamos tomando a última aeronave da passarela para ingresso na posição 12 remota. Após ser autorizado, não no 4. Aqui a posição da passarela, então, vai ser autorizado. 6355, do Xanax. Passarei 2231 antes da Juliette, visual com o avião da Avianca. Bem, passarei 2231, após o tráfego à sua esquerda, ultrapassar a Juliette, está autorizado o ingresso no pátio 1, mesma Juliette, contorno o pátio 1, até a posição 12 remota. E após o tráfego da Avianca, ingresso na Juliette, a remota é 12231. 14 para 5 mil pés, autorizado Mari. Salvador Altão 3217, boa tarde, passa 1910 na Dael. Altão 3217, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída Dael. 340 na Dael, Altão 3217. Altão 3190, desça para 2 mil pés, autorizado assinado para o procedimento LS X3, reposto estabilizado no novo carregador. Altão 3190, descendo para 2 mil, vai passar. Você libera? Sim, coordenando com a equipe de solo, após o ingresso do ATR-72 da Passaredo, na posição 1-2, à sua esquerda, está autorizado o push na 1-4 e chama táxi. Afirmativa, após o colega da Passaredo na 1-2, na sua esquerda, está autorizado o push back treinamento para o treinamento 3-5. Go 1-8-6-9, establish on localizer, 1-8-0-5. Salvador Tower, boa tarde, go 1869, establish on localizer, runway 10. 91. Continue approach, expect landing clearance. Expecting landing clearance, go 1869. Sim, estrafa agora já passou no externo, 6314, mantém o ponto de espera. Serra 90 mais chave. Long 1869, I have inside, clear to land runway 10, wind 140 degrees, 7 knots. Clear to land runway 10, go 1869. Ah, 3190 mantém a chegada. Afirmativo.